Frequência 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-8, solicita para o adverso. Thank you. Comece através do campo da dúvida. Observe 320 da linha com direção da parte e segue nessa guarda do vídeo. E a parte 1 e câmera com a espera pronta, ajuste no zero. Autorizado a alinhar e decolar no segundo zero, vento 1, 00 grau, 04. Salvador, bom dia, passarela 221 para a chave. Passarela 221, contato radar, decolagem, transmissões da Malmo, nível 1160, passagem restrição. Malmo 160, passaria 222, ano cancela, solicitou a de baixa, tá liberado? Cancelado, restrição. 222, não. final approach, contact final, Tower Tower 3216, Mojave 5. Altura 6. Boeing com o Gol Company, o ILS, as soon as possible, you could have to enter Judith to stand 1-1. If you are able, you can go ask Judith to get the 11. Now we are facing 1-1. Roger, clear. Pois, possível. A Praia Leste está presente? Programação no dia, pelo prato de aproximação pelo percurso do ar-condicionador. Aciona o Vamos Via, o 340, a gestão da agência. Em Recife, frequência 128.8 até 126.0. fazer voo 1199, boa. 1199, contato radar Nicolás, desculpa, eu sou voando para o nível de voo 380. Não, voando 380, voo 1199. Controle Salvador, voo 945, bom dia, vai passar 4.000 na Salvo 1. 1975,

direita, Alfa Juliette, para o Delta. direita, no sentido da Salvo 1, transição ótima. 5133, o transponder de controle 120 decimal 8. Só até que a gente está fazendo a sua liberação.